247, 89,7, Coluna FM, mais emoção no ar. 89,7, agora começa o show de emoção. Roberto Carlos cantando para você. 154.